Salvador, é o mais solucionado, conforme temos repórter para a posição 01. Muito obrigado, é um bom dia. Gente, bom dia, Mike Zulu Tango. Confirme quem chama a torre. Afirme disponível, informação em curso é a ECO. Confirme o estacionamento que se encontra, Mike, ECO Juliette. O Mike ECO Juliette, por gentileza, poderia fazer um cheque de equipamento? É a Clarisa Uno. Te informo que ainda está muito baixa a transmissão. Mike ECO Juliette, Serra Bravo Juliette Delta, nível 100 aprovado. Decola da pista 17, perfil de saída coral, curva direita. Após DCT Ilhéus, DCT Vitor Alfa Lima, após conforme rota do plano 5135 transponder, 1208, controle corrigindo, 1208. Mike ECO Juliette após Vitor Alfa Lima, conforme rota do plano. Mike ECO Juliette, cotejamento correto, livre acionamento na data, chame para o táxi. Eco Juliette na escuta. Ok, só confirma o estimado para início do táxi. Ok, ciente. Mike, Eco Juliette. Paulo Salvador, bom dia, Webjet, Whisky, Juliette, Oscar. Bom dia, Whisky, Juliette, Oscar, prossiga. Solicito autorização de reboque, saída do pátio 13 até o pátio principal, portão 4. Gente, tem livre reboque, reporte no término, Whisky, Juliette, Oscar. Gente, reportarei o término. Reporte alinhado e pronto no 7, Mike, Eco, Juliette, ajuste no 0 no 9. Guardião 07, prossiga. Guardião 07, o vento é 1.50 graus, 1.49, aposte fora do sol. Guardião 07, informa o tráfego prosseguindo para cabeceira 1.0, bata ao cabeceira 1.7, corrigindo, ok? Guardião 07, decolou os 42, só confirme o comandante a bordo. Eduardo. Gente, aguarde transferência. Guardião 07. Paulo, Salvador, Webjet, Whisky, Juliette, Oscar. 107, chame o controle 1208, bom voo. Obrigado, tá bom. 1208. Paulo, Salvador, Whisky, Juliette, Oscar. Whisky, Juliette, Oscar, prossiga. É, vamos retardar aqui um pouco o reboque, tá? É, devido a esse acoplamento do trator, aí mais uns 5 minutos e iniciaremos o reboque, ok? Negativo, o senhor chame para início do reboque, negativo, autorizado o reboque, o senhor reporte pronto para o reboque, Whisky, Juliette, Oscar. Positivo, sempre, sempre que está pronto, eu chamarei a todos e informarei, ok? Mike Echo Juliette, vento no 50 graus, 14 nós, livre decolagem 17. Juliette, decola os 45, chame controle no 208, bom voo. 208, grato, bom trabalho. Controle Salvador, muito bom dia, é o Pampa Tango, Mike Eco Juliette. Bom dia, Mike Eco Juliette, contato ralé na decolagem, sobe o nível 100, saída coral. 100, saída coral, Juliette. Paulo Salvador, Webjet, Whisky, Juliette, Oscar. Prossiga. Solicito autorização de reboque. Saída do pátio 3 até o pátio principal, portão 4. Whisky, Juliette, Oscar, autorizado até o portão 4, informe término do reboque. É, votarei, obrigado. Guardião 07, procede para Veracruz, pela frequência para coordenação, bom voo. Bom dia, tá 3601. 3601, bom dia, prossiga. Autorização 360 para Congonhas. Está autorizado Congonhas, nível de voo 360, via peso Luno 6, BAZ, Trive, e após conforme a rota do plano de voo. Subida da Eole da Bridge, curva direita após a decolagem, 5403 é o código, 1208 é o controle. Autorizado São Paulo, nível 360, peso Luno 6, até Belo Horizonte, após diretriz, conforme o plano. Saída da Eole da Bridge, para decolagem curva direita, transponder 5403, controle 1208. Correto, seu próprio espelho, acionamento.